nessa vida. Caranguejo, que coisa legal. Sou caranguejo, esse brega saboroso. Toque, toque, caranguejo, não me leve a mal. Estou na lama por você, tô no buraco sem viver, só esperando a tua mão pra me apanhar. Você me despreza, quer filé, beber champanhe, não me engane. Eu sei que você tá doida pra me agarrar. Ser caranguejo é tão difícil, como é que eu faço pra manter meu vício? Ser caranguejo pra ti, mulher, só não me cutuca que eu atraco no teu pé. E vai pra trás e vai pra frente, vai pra trás e vai pra frente, rebolando nesse brega diferente. E vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, miudinho nesse brega que eu encaixo. Você me bate, vem quebrando, vem chupando, vem beijando, então me joga fora. Você me bate, vem quebrando, vem chupando, vem beijando, então me manda embora. Você me bate, vem quebrando, vem chupando, vem beijando, então me joga fora. Você me bate, vem quebrando, vem chupando, vem beijando, então me manda embora. Cacaranguejo, Bruno, cacaranguejo. Esperando a tua mão pra me apanhar. Você me despreza, quer filé, beber champanhe, não me engane. Eu sei que você tá doida pra me agarrar. Ser caranguejo é tão difícil, como é que eu faço pra manter meu vício? Ser caranguejo pra ti, mulher, só não me cutuca que eu atraco no teu pé. E vai pra trás e vai pra frente, vai pra trás e vai pra frente, rebolando nesse brega diferente. E vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, miudinho nesse brega que eu encaixo. Você me bate, vem quebrando, vem.